O dia 20 de julho na história. 1934, Getúlio Vargas tomou posse na presidência da República. Ele já governava o país desde 1930, depois do golpe que derrubou o presidente Washington Luiz. 1944, Klaus Stauffenberg liderou uma tentativa frustrada de assassinar Adolf Hitler, colocando uma bomba debaixo da mesa do ditador nazista. 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. A pegada do astronauta marcou a hegemonia americana na conquista espacial. Depois de deixar sua pegada em um solo lunar, disse a frase ensaiada: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade." 1973, Bruce Lee, o mestre do Kung Fu que introduziu as artes marciais no cinema, morreu aos 32 anos em virtude de um edema cerebral. 1989, o ator Lauro Corona morreu aos 32 anos depois de complicações decorrentes da AIDS. Estes são os fatos que fizeram o dia 20 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.